É, mas tá ao vivo esse negócio aí? Tá ao vivo? Tem alguém me ouvindo aí ou não? Tem alguém aí? Acho que não tem ninguém aqui não, hein? Ah, não vai ter periscatos então hoje. Valeu, rapaziada. Vou tomar minha cerveja sozinho. Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, tomando aquela gelada de sexta-feira. Começando bem, né? Começando bem a sexta-feira, em que, mais uma vez, deu tudo certo, né? Pro Palmeiras, quase tudo, né? Tivemos aí algumas lesões. Mas na quarta-feira o Palmeiras venceu a Ponte Preta, chegou muito perto de ficar em primeiro lugar na fase de classificação, o que não significa muito, mas seria um feito interessante diante do desprezo que o Palmeiras está tendo com esse campeonato, né? Então o Filipão colocou um time, praticamente um time C, para jogar contra a Ponte Preta, que também não estava lá tão preocupada com o jogo, porque não podia nem se classificar e nem em risco de rebaixamento, corria. É, aliás, a Ponte Preta entrou na rodada como quarta colocada, né? E já eliminada. E classificou um 8. Dá pra entender? Quer dizer, dá, é só entender o regulamento, mas é bacana esse regulamento. Fala sério. A Ponte não tem do que reclamar. Porque a Ponte assinou o regulamento. Então, injusto não é. Não pode falar que é injusto. Mas que é um regulamento de merda, é, né? É, não só pela fórmula de classificação que proporciona esse tipo de bizarrice, mas também pela limitação idiota, pela limitação mesquinha de atletas, né? Só poder escalar 26. Qual é o único time que vai ser prejudicado com essa limitação? Me fala. Quem é que tem mais de 26 jogadores de qualidade no elenco? Porque vai falar para o time do interior, você só pode escalar 26. O time do interior vai falar, beleza. Mal tenho 26 para colocar mesmo, nem sei se eu consigo. E mesmo os nossos concorrentes, né, os grandes, olha o elenco dos caras. Para eles cortar dois ou três ali, é dois ou três pereba que eles vão cortar, não tem muito o que fazer. Agora, pro Palmeiras, não. O Palmeiras deixou, né? Deixou guerra. Deixou guerra de fora porque não coube. Deixou o Arthur Cabral de fora porque não coube. É, então, são umas bizarrices do regulamento, muito mal feito. Aliás, como tudo que a Federação Paulista faz. A Federação Paulista é... É uma entidade asquerosa. É, falta palavras, às vezes, para a gente descrever o que a gente sente por esses caras. Eu me lembro de quando tinha aqueles grandes clássicos no Morumbi na década de 90, que dava 100 mil pessoas. E a sede da federação era lá na Brigadeiro Luiz Antônio. E quando abria as vendas... você tinha que comprar. Se você quisesse comprar ingresso antecipadamente, e tinha que comprar porque não chegava na bilheteria, era 100 mil esgotado antecipado. Você ia pra fila pra comprar lá na sede da federação. E quando a fila dava volta no quarteirão, gente, só pra vocês terem uma ideia. E não é um quarteirão pequeno, é um quarteirão lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Lá perto do Bexiga, na altura do Bexiga, mais ou menos. Um pouco mais para baixo. Acho que é na altura da igreja da Nossa Senhora da Quiropita. Mais ou menos. A igreja fica mais ou menos na mesma altura da Brigadeiro, só que umas duas ou três ruas para o lado direito de quem desce. Para quem conhece aquela região, só para dar uma referência. Então, o quarteirão grande. E aí, quando a gente ficava lá horas, e eu era universitário na época, então perdi umas aulas até para comprar o ingresso. Passava a tarde inteira lá, na fila. Então você via altas barbaridades na fila, né? Então é nego vendendo lugar, cambista, assim, a dar com pau. Aquelas coisas de Brasil, né? E eu tô falando de 25 anos atrás, 26, 27 anos atrás. Aí quando você chegava na federação, você via o naipe dos caras, dos funcionários da federação. Manja aqueles caras de camisa de manga curta, com a camisa pra fora da calça, aqueles chaveiro pendurado, puta barrigão, as correntes. Aí você achava que era um Zé Peão, é nada, eram os caras que mandavam ali mesmo, sabe? Eram os caras assim, de segundo escalão. Não era de primeiro escalão, mas era o segundo escalão da Federação Paulista. Uns figuras, uns bigodão, assim. Na administração fará. Mas sempre foi, né? Então é um naipe das pessoas que organizam. E não mudou nada. Hoje tá num prédio bonito e tal. Por quê? Porque mandaram fazer um prédio, que tanto ganhar dinheiro, né? Em cima dos clubes. Fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? E construíram lá uma sede na Barra Funda, mudou o prédio, mas é o mesmo naipe de pessoas. É a mesma coisa. Então, hoje, os funcionários da Federação Paulista continuam com a mesma competência de quase 30 anos atrás, fazem esse regulamento ridículo, tem essas mesquinharias e aprontam a patifaria que aprontaram na final do ano passado. Patifaria. Então, o naipe das pessoas... Você vê, esse Dionísio Roberto Domingos, que é o cara da arbitragem, era bandeirinha naquela época. São as mesmas pessoas. Quem não morreu, continua. É uma panela que tá lá. Então morreu Nabi, morreu Fará, mas os sucessores entraram e quem tá vivo continua. Então essa é a Federação Paulista de Futebol. Hã? Vamos lá. Vamos para a nossa pauta, essa gloriosa pauta. Ganhamos da Ponte, né? Joguinho feio pra danar, não podia deixar de ser. Palmeiras entrou com o Vitão na zaga. O Lucas Lima por dentro. Novidade, Vitão na zaga, né? Na frente, o Lucas Lima por dentro. E um de cada lado, né? O Felipe Pires de um lado e o Zé Rafael do outro. E na frente, o Carlos Eduardo, para poupar o Borja, porque o Borja estava pendurado. Então coloca o Carlos Eduardo de centroavante. Eu não acho que foi por isso que o Palmeiras jogou mal. Eu acho até que foi interessante o posicionamento dele, a função dele ali no meio dos dois zagueiros, se movimentando, puxando um zagueiro para um lado, puxando para outro, até para a entrada do Lucas Lima. O que continua errado quando o Lucas Lima joga é que os meias de beirada não se aproximam. E aí o jogo do Lucas Lima não vai aparecer. O Lucas Lima precisa de gente próxima dele para sair as jogadas, senão não dá certo, senão ele não funciona. Grande abraço pro Cosme, primeiro superchat da noite, né? Lá da Irlanda, lá da de Dublin. Eu não sei se você está em Dublin, acho que está, né? Junto com o pessoal lá da torcida Palmeiras Dublin. O Pedro está perguntando se o Palmeiras subscreveu o regulamento. Não, o Palmeiras falou, não vou reclamar de nada, não vou aparecer, não vou contestar o que vocês fizerem, tá bom, eu só vou jogar porque eu sou obrigado. Essa é a postura do Palmeiras. Tá? Tanto no conselho técnico do início do campeonato, quanto no conselho que aprovou o regulamento, quanto no conselho de ontem que determinou a ordem dos jogos, né, as datas e horário, etc. Muito bem. A gente já vai falar da lista, tá? Não adianta falar agora que eu não vou comentar agora. Vamos comentar mais tarde. Vamos seguir a pauta aqui. Então o Lucas Lima não funcionou no primeiro tempo. Como ele nunca funciona quando o time é armado desse jeito. Para o Lucas Lima funcionar, o time tem que estar no 4-1-4-1. Tá? Como foi no segundo tempo. No segundo tempo, no 4-1-4-1, vocês veem, o futebol dele apareceu. Tanto que saiu o gol depois que o Filipão fez a mexida. E ele participou do lance. Ele que dá início, ele que dá o toque para o Felipe Pires. Tá? Então, o Lucas Lima é um cara muito interessante de ter no elenco para quando você altera para 4-1-4-1. Para quando você está no fim do jogo e precisa fazer um gol. Né? É muito interessante colocar um cara como o Lucas Lima nesse tipo de configuração. O Carlos Eduardo saiu no primeiro tempo com uma pancada no tornozelo. Parece que a lesão não é boa. Né? Parece que a lesão vai ter consequências, até por isso ele foi cortado. E entrou o Léo Passos. E o Léo Passos, né, fez tanto quanto o Carlos Eduardo. Eu vi muita. Impressionante a nossa torcida, né? Pegaram birra desse moleque. Primeiro porque ele é loirinho, ele tem carinha de playboy. Tem. Então, muito da antipatia da torcida com ele é por causa disso. Isso eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com isso. Não interessa a aparência do cara. A gente tem que tirar esse preconceito, sabe? E não vem falar que não é, porque é. É preconceito. Tá? Quer dizer, lógico, ele também teve uma Taça São Paulo muito ruim no ano passado, quando ele era o centroavante principal. Esse ano ele também participou da São Paulo, só que ele jogou só os dois últimos jogos, porque ele estava voltando de lesão, mas ele deixou uma impressão muito ruim na torcida no ano passado, ele foi mal, realmente. Só que, na Taça São Paulo de 18, só que no Campeonato Paulista de 17, ele foi artilheiro, ele foi o cara que liderou o time sub-20 para a conquista do Campeonato Paulista, e isso ninguém fala, né? Isso ninguém faz questão de lembrar. Eles só lembram que, porra, ele fez um mês de janeiro ali muito ruim, em final de temporada, né? Talvez ele não tenha encaixado bem naquele momento. É fase ruim, fase de centroavante. Centroavante tem muito disso. Mas não interessa, né? O pessoal decidiu que ele é ruim, que ele não presta. Então ele não fez nada melhor nem pior do que o Carlos Eduardo. Ele não fez nada melhor nem pior do que o Borja. E foi massacrado, né? Uma pena. Engraçado que no Allianz Parque a torcida deu força pra ele. Deu força pra ele, deu força pro Vitão. Mas nas redes sociais ele é massacrado. Fazem piadinha com ele. Falam que ele é sócio-avante, que tá ganhando promoção. É coisa de desocupado isso. É coisa de... Pô, gente, faz piada com os inimigos. Não faz piada com os nossos. Não desmoraliza os nossos. Dá moral pros nossos. É cada uma, cara, sabe? Mas enfim, não que eu acho que ele é um craque, que ele é injustiçado, que é nada disso. Só que eu vou sempre defender os nossos. Tá vestindo a camisa do Palmeiras, eu vou defender. Ah, então não critica quando é ruim? Não, critico quando é ruim. Mas aquela crítica, que é uma crítica, né? Que não é aquela crítica maldosa, que não é aquela crítica que eu vou descontar a frustração da minha vida em cima do jogador. Não é esse tipo de crítica. Eu acho que falar que ele jogou mal... Desculpa, ele não jogou mal, ele jogou tanto que o resto do time proporcionou para ele. Na parte defensiva ele foi bem, ele voltou, ele recompôs, mostrou que entende o jogo taticamente já, apesar da pouca idade. Ó, não tenho nada para falar de mal do Léo Passos nesse primeiro jogo, dessa estreia dele com a camisa do Palmeiras. Não adianta vocês ficarem falando da lista agora, não vou falar da lista agora, vou falar mais para frente. Vamos respeitar a pauta, ok? Ok. Muito bem. Vocês estão tudo sem paciência com o Lucas Lima. Eu já dei meu ponto de vista, né? Ele é um cara que funciona no 4-1-4-1. Ele precisa de gente perto dele. No Santos, o esquema era feito pra ele. Ele funcionava. Com o Eduardo Batista. Com o Eduardo Batista, não, com o Roger Machado, o esquema era feito pra ele. Ele funcionava. Ele tem que jogar com gente próxima a ele. Se não tiver gente perto dele, ele não funciona. Então, repito, quando mudou para o 4-1-4-1, foi ele que deu início à jogada do gol. Ele que abriu para o Felipe Pires. Com mais gente ali, em volta, o espaço diminui, o passe sai mais fácil. Vocês vão queimar o Lucas Lima e a gente vai perder um baita jogador se vocês continuarem com isso. Vamos lá. Ah, então, aí tem essa do... Eu não vou falar disso. Vocês não param de falar disso, né? Vocês não param de falar disso. Eu tô falando do jogo. Eu vou desligar essa merda desse chat aqui pra continuar falando, porque não tem jeito. Vamos lá. Saco. Bom, gol, né? Gol quando mexeu. Qual foi a mexida? Machucou o Vitão. O que ele fez? Puxou o Thiago Santos pra trás. Ficou com um volante só. Aí você pensa assim, pô, ele vai colocar outro volante. Não, ele vai colocar outro meia. E aí deu certo. E aí funcionou. Porque aí o Palmeiras ficou com 4 ali na frente. Né? Quando colocou o Veiga. O Veiga ficou de segundo volante sem a bola. E com a bola ele era o quarto meia. E aí funcionou. E aí os espaços diminuíram. E o Palmeiras fez o gol. Então assim, foi uma vitória do Filipão. Né? Que conseguiu os 3 pontos. O gol saiu numa mexida dele, numa leitura de jogo dele. E ele conseguiu administrar muito bem o elenco no que diz respeito a cartão amarelo, né? Tinha 5 pendurados. Na transmissão eu até achei que tinha sido o Thiago Santos que tinha tomado o cartão, mas não foi. Foi o Felipe Pires. Então, dos 5 pendurados, 2 jogaram, 3 ele poupou, 2 ele arriscou, e dos 2 que jogaram, nenhum levou o cartão, que eram o Marcos Rocha e o Thiago Santos. Agora, Edu Dracena e Thiago Santos, um dos dois. Não, acho que era o Edu Dracena e Thiago Santos, pendurados. Nenhum levou. Então, Filipão perfeito, né? Ganhou o jogo, não perdeu nenhum jogador. Foi a mexida dele que deu o resultado. Quer dizer, quem sabe, sabe, né? E vocês ainda acham que vocês sabem mais do que ele, que vocês têm que ensinar pra ele quem que ele tem que cortar, quem que ele tem que segurar. Vocês sabem mais do que o Filipão, né? Tá certo. Vamos lá. Mas já que vocês querem falar dessa merda, dessa lista, vamos falar então, vai. Tá bom. Não tem problema, não. Não mando porra nenhuma. Aqui, vocês que mandam. Vamos lá. Vamos entender. Vamos raciocinar. Botem esse negócio que tem em cima do pescoço de vocês pra funcionar. Tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês são todos dromedários. E o cérebro é um pouco menor do que o de um humano. Né? Para vocês que são jabutis malditos, não conseguem, né? Mas pensem, se esforcem, que vocês vão conseguir. Olha só, primeira troca, ele tirou o Carlos Eduardo, colocou o Arthur Cabral. Bom, o Arthur Cabral é porque o Deverson está lesionado, então você tem 2 lesionados na frente, o Carlos Eduardo e o Deverson. Certamente a escolha foi por quem vai se recuperar antes. Então, chegou pro médico e falou: doutor, como que é a lesão de cada um aí? Qual a previsão de volta de cada um? Quem volta antes? Volta antes o Deverson. Então, beleza, segura o Deverson e tira o Carlos Eduardo. Simples assim. Oh, mas se o Deverson vai voltar, por que colocou o Arthur Cabral? Porque o Deverson está machucado neste momento. Vai jogar o Borja amanhã? A gente precisa de um centroavante reserva para não ter que fazer o que fez no jogo com a Ponte Preta. Tem que improvisar o Goulart. Perder o Goulart naquela posição que ele joga vindo de trás é uma tragédia. Você tem que manter o Goulart ali. Você vai improvisar quem ali? Não podemos colocar o William, que está machucado. Não podemos colocar o Deverson, que está machucado. Vai colocar quem? Até o Carlos Eduardo, que seria a terceira opção, está machucado. Vai colocar quem? Então você tem que ter o Arthur Cabral. Então, Arthur Cabral no Carlos Eduardo. Tá entendido isso aí? Isso aí tá bem fácil. Essa foi fácil, hein? Não precisou nem desenhar. Né? Tá. Vamos lá. Pera aí que eu preciso... Que concede. Muito bem. Por que tirou o Rafael Veiga? Ele fez gol! Ah, ele fez um gol! Ele jogou bem, não é só o gol. Ele jogou bem. Agora pensem na composição do elenco. Quem que você tem pro lado esquerdo? O Dudu e o Zé Rafael. Beleza? Beleza. Quem que você tem pro lado direito? Você tem um ponta que é o Felipe Pires. Você tem um meia que joga mais afunilando, que é o Gustavo Scarpa. Muito bem. É, quem que você tem para jogar por dentro? Você tem o Ricardo Goulart. Você tem o Lucas Lima. E você tem o Rafael Veiga. Então, qual é a posição que você tem três? É a que tem por dentro. É a que está por dentro. Qual a posição que está sobrando um? É a posição de quem está por dentro. Vai tirar o Goulart? Não. A briga foi entre Lucas Lima e Rafael Veiga. Aí vocês podem falar, mas o Rafael Veiga fez o gol, por que que ele segurou o Lucas Lima? Vocês vão pegar a birra do Lucas Lima, é isso. Eu teria tirado o Lucas Lima. Mas não acho o fim do mundo que ele tenha escolhido o Rafael Veiga. Não é o fim do mundo. Vocês falam como se ele tivesse escolhido o Nilson dos Santos contra o Ricardo Oliveira. Sabe? Não é. Pô, ele segurou o Lucas Lima. Ele não segurou o Christian Mendigo. Sabe? Então, é uma escolha. Eu teria tirado o Lucas Lima. Numa boa. Eu acho que o Lucas Lima não está bem encaixado. Mas como eu disse, ele pode até ser uma peça muito útil caso o Filipão queira mudar o esquema. Muito útil. Então, entendo a escolha do Filipão. Não vou deflagrar a Terceira Guerra Mundial por causa disso. Como a nossa torcida já começou a fazer. Parece que não tem o que fazer, meu. Parece que sabem mais do que o técnico. E tem mais. Para aquela posição de jogar por dentro, se precisar, o Scarpa joga por dentro. Se precisar, o Dudu joga por dentro. Então, é óbvio que tinha que ser alguém daquela função para sair. E o Veiga não é um cara que vai bem quando ele joga aberto. O Filipão até já testou ele aberto pela direita num desses jogos aí contra time pequeno. Não funcionou. O Veiga é um cara que tem que jogar por dentro. Ele não tem essa característica de jogar em mais de uma posição. Então, é mais um ponto contra ele, se bem que o Lucas Lima também não funciona muito bem pela beirada. Então é por isso. É por isso que o Filipão tirou o Veiga. Pra colocar quem? O Juninho. Ai, o Juninho! O Filipão recuperou o Daverson. O Filipão recuperou o Carlos Eduardo. Por que que ele não pode recuperar o Juninho? Por que que vocês acham que vocês sabem mais que o Filipão? Deixa o velho. O velho manja. Ele manja das coisas, meu. O cara já treinou o Palmeiras 3 vezes e ganhou título nas 3. Não é pouca coisa isso, hein? Ele ganhou título em 3 passagens pelo Palmeiras, cara. Acho que só o Oswaldo Brandão conseguiu isso. Porque nem o Lucha, né? Porque o Lucha só ganhou título nas 2 primeiras passagens. Na terceira e na quarta. Ah, na terceira ele ganhou também. Na terceira ele ganhou. O Luxemburgo também conseguiu isso. Mas ele conseguiu na quarta, né? Porque a terceira ele passou em branco. E ajudou a rebaixar o time ainda. Mas tudo bem. Então é isso. Essa é a lista do Filipão, cara. Não sei por que tem tanta polêmica, tanta discussão em cima disso. Então o Palmeiras vai pegar o Novo Horizontino, amanhã é o primeiro jogo, lá no Jorge Ismael de Biasi, que tá com o gramado horroroso, tá muito ruim o gramado lá, aliás, é um gramado que tem problema com drenagem, né, historicamente, e a gente sabe que no mês de março chove muito, então é um gramado que sofreu muito essas últimas semanas, esse monte de chuva que caiu no estado de São Paulo. Então deve estar todo esburacado, deve estar cheio de irregularidade ali. Então vai ser uma dificuldade a mais que o Palmeiras vai ter. Agora, Tem uma coisa interessante no time do Novo Horizontino. Que o goleiro é o Wagner. O Wagner, que é nosso. E eu perguntei para a assessoria de imprensa do Palmeiras se o Wagner poderia jogar. Não só o Wagner, como o Matheus Salles também, que também está. Um grande abraço para o Guilherme Henrique, que diz que a torcida está indo na onda da mídia. Como sempre, né? A mídia é canalha, a mídia é sacana, boa parte dela, né? A gente não pode generalizar. Boa parte é, que é aqueles programetes ali de hora do almoço, é demais, né? E a torcida está embarcando. Mas o Novo Horizontino tem o Wagner e tem o Matheus Salles, que pertencem ao Palmeiras. Aí eu perguntei para a assessoria do Palmeiras, e aí, eles podem jogar, é proibido, como é que é? Aí a assessoria me respondeu que pode, desde que pague uma multa. Aí eu fiquei pensando, se o Novo Horizontino pagar pro Palmeiras, pro Wagner jogar, é para dar risada até o fim do ano, né? É para sentar no chão de dar risada. Será que o Novo Horizontino vai fazer isso? Porque o Wagner é titular absoluto, ele jogou todos os jogos, inclusive o jogo do meio da semana, que o Novo Horizontino empatou com a Ferroviária. O Novo Horizontino jogou com o time inteiro reserva, menos o goleiro. O Wagner foi o único titular que entrou em campo no jogo de quarta-feira entre Novo Horizontino e Ponte. Então o Wagner vem jogando desde o começo do campeonato. Nesse último jogo, ele trocou os 10. Só botou reserva. O treinador Roberto Fonseca. Roberto Fonseca é aquele cara que sempre está ou em time médio do Nordeste, né, que disputa a Série B. É um cara que está sempre treinando o time da Série B. Ou de vez em quando pega uns times do interior do estado de São Paulo. Então é um técnico veterano, já experiente. E vamos ver, né, se eles vão pagar para o Wagner jogar. O Matheus Salles já não é um titular absoluto. O Matheus Salles está no entra e sai do time titular. Eu pesquisei as escalações do Novo Horizontino. O Matheus Salles entra e sai, não chega a ser um titular absoluto. Tá? Aliás, ele está mais para reserva do que para titular. Mas se o Wagner entrar, quer dizer que eles vão ter que pagar uma multa. Eu não sei de quanto é essa multa, se ela é pagável, se ela é alta, se ela não é, mas, cara, que seja 10 reais, cara. Os caras pagarem para o Wagner jogar é demais. O Wagner. Se o Wagner jogar é o seguinte. É bola na área. Bola pro Ricardo Goulart na área. E deixa o Wagner fazer a lambança. Porque ele tem um problema crônico de bola alta. Ele não sabe jogar com bola alta. É só fazer chuveirinho na área que ele vai fazer cagada. Ele vai entregar a paçoca. É todo jogo. Eu não sei como esse... Numa boa, assim, sem querer prejudicar a carreira dele. Mas eu não sei como esse cara é profissional. Sabe? Porque ele... Tudo, ele faz umas defesaças embaixo dos três paus. E é isso que impressiona, talvez. Talvez seja essa a situação que faz com que ele continue sendo um jogador de futebol profissional. Porque ele faz umas defesaças. Ele cresce na frente do atacante, ele fecha o ângulo, ele é grandão. Mas na bola alta ele é um horror. Na bola alta ele é o Leandro Almeida dos goleiros. Na bola alta. Então eu... Olha lá. Eu tô vendo a pergunta do Maurício Asquino. Eu não vou nem responder a tua pergunta porque eu acho ela desrespeitosa. Tá? É desrespeitosa a tua pergunta. Não comigo. O assunto de quem você está perguntando. Não faça isso. Desrespeitosa com o Filipão. Desrespeitosa com o Matos. Desrespeitosa com o Palmeiras. Não faça isso. Eu queria falar de um assunto que apareceu, ainda com relação ao Campeonato Paulista. Com relação a... E se o Palmeiras ganhar? Não é legal, né? Deixa eu só abrir mais uma serva aqui. Aquele momento em que a cerveja dá aquela espumada quando abre e faz uma cagada na mesa, sabe aquele? Então, é isso. Tá tudo sujo de cerveja aqui. Como é que é cerveja, né? Muito bem. Então, assim, o que eu vou falar é, se o Palmeiras for campeão paulista, ah, mas não pode ficar falando porque tem que respeitar. Não, não é questão de desrespeito a ninguém, não é questão de já ganhou, não é questão de nada disso. É questão de planejar. É questão de uma situação que já existe, de litígio entre o Palmeiras e a federação. Então, no caso de conquista do título, existe uma questão de como o Palmeiras vai tratar o protocolo da Federação Paulista. Então é isso. Ninguém aqui está falando que o Palmeiras já ganhou. Ninguém aqui está falando que não temos adversário, que já estamos pensando na taça. Não, a gente só está adiantando uma possibilidade, tá? Então, feito o disclaimer, tá? Feito o alerta. O que que o Palmeiras deve fazer se for campeão com relação à premiação, aquele protocolo que existe quando acaba? O que que o Palmeiras deve fazer? Tem a festa depois. Na festa o Palmeiras já não vai, com certeza, né? Porque já não foi no ano passado que foi vice. Não deve repetir o procedimento. Agora, se ganhar, o que que tem que fazer? Na minha opinião, minha opinião, tem que seguir o protocolo. Qual é o protocolo? Faz a fila, recebe as medalhas, faz a fila, recebe o troféu. 1, 2, 3, levanta, sai aquela chuva de não sei do que não é o Palmeiras que faz, é a federação. E tá. Eu acho que os jogadores, embora isso seja difícil, eles têm que ser briefados antes. Olha, se ganhar, pega, mas não comemora. Não pula, não faz festa. Tá? Então, a hora que o capitão do time receber a taça, não vai levantar, sabe, vibrar. Pega a taça como se fosse um objeto qualquer, que é. A taça do Campeonato Paulista é um objeto qualquer. Vale nada. Pega. Muito bem, muito obrigado. Põe no chão. O senhor quer mais alguma coisa? Podemos ir embora? Precisamos tomar banho, ir embora para casa, família. Sem nenhuma euforia, sem nenhuma comemoração, sem nada. É frustrante pro jogador? É. Porque o jogador não tem nada a ver com a política. O jogador quer ganhar, quer comemorar, quer ser campeão. Então é frustrante. Então é uma questão que tem que ser trabalhada com os jogadores desde muito antes. É por isso que eu tô levantando hoje já isso aqui. Né? Porque eu acho que isso deve começar a ser discutido entre a comunidade de palmeirenses. O jogador já tem que ir mentalizando desde já que o campeonato vale pouco ou nada. E que é legal de ganhar e mais legal ainda de fazer o desaforo. Por quê? Porque é uma queda de braço entre o clube e a federação, e o jogador tem que estar do lado do clube. Então, se a postura do clube é peitar a federação, é desprezar a federação, é diminuir a importância do Campeonato Paulista, e deixar claro, eu só estou jogando esta merda porque eu sou obrigado, que é o que está acontecendo. Então o jogador tem que saber separar. Ele tem que, na hora que está jogando, ele tem que ser esportista e querer ganhar e querer ser campeão. A hora que acaba, ele tem que ser o funcionário do clube e fazer aquele ar de desprezo, que eu acho que tem que fazer mesmo. Repito, se eu fosse jogador, eu já joguei bola, como todo mundo aqui já deve ter jogado, como amador, como, né, na escola, no clube. Quando você está jogando bola, você quer ganhar. E quando você ganha, você fica feliz pra caramba, você quer comemorar. Né? Então, não estou falando que é uma coisa fácil para o jogador fazer. Mas é diferente o jogador de futebol profissional da gente que é amador. Então o jogador, quando ele é profissional, ele tem que saber que ele está representando o clube que o paga. E se a orientação do clube que o paga é para que tenha esse tipo de atitude, ele tem que ter esse tipo de atitude. Então eu sou a favor disso. Não estou falando que é a verdade absoluta, não estou falando que, né, quem não acha isso vai para o quinto círculo do inferno, não estou falando nada disso. Mas é o que eu acho que o Palmeiras tem que fazer. Já eu acho que tem gente que... Acho que tem gente não. Tem gente que acha que tem que comemorar, que tem que esfregar na cara dos rivais, que tem que valorizar o patrocinador. Isso é uma questão importante, né? Quando você dá aquela... Você não expõe tanto o patrocinador, né? Mas vai ter a imagem. Vai sair a imagem na capa dos jornais, nas capas de revista. Quando o capitão estiver recebendo a taça, vai lá, tá todo mundo com o Crefisa escrito ali. Então, assim, não vai ser como eles gostariam, né? Mas eu acho que a Crefisa tem que entender que antes de qualquer coisa existe o interesse do clube. E o clube está numa briga política com a federação e o patrocinador tem que entender. Eu não sei se vai acontecer. Não sei até que ponto. Tem que sentir, né, como que é o ambiente dos jogadores para saber se isso é possível de chegar para eles e falar faz ou não faz. É complicado, né? Para a gente aqui de fora é fácil falar. Eu sei disso, tá? Tem uma série de complicadores ali que só tem quem está ali dentro sabe. E pode ter certeza que se depender do presidente, por ele é isso que acontece. Agora é claro que ele vai ponderar ali com o Matos, com o Cícero, para ver o que vocês acham de fazer isso, de chegar para o elenco e falar isso. Né? Mas repito, isso eu acho que só vai virar mesmo essa discussão se o Palmeiras for para a final. Se classificar para a final. Aí eu acho que essa discussão esquenta. Mas eu acho que não custa nada dar uma antecipada nela. Né? Eu acho que é válido. Ok? Muito bem. Vamos falar de um assunto que vocês estão querendo também que eu fale, que eu tenho certeza que vocês querem. Que é esse aqui, ó. Ah, olha quem apareceu. Olha o Maurão aí. Mauro César Pereira provocou a demissão de um torcedor do Flamengo que o xingou na rede social. Essa é a manchete. Ou, Mauro César e o boçal flamenguista. Treta e caguetagem. Essa é a legenda que vocês estão vendo aqui embaixo. Mas o fato é, um boçal... O cara é um boçal. Antes de mais nada, o torcedor do Flamengo que foi lá e xingou o Mauro César é um boçal. É um completo boçal. Porque depois levantaram o histórico do cara, né? O cara é aquele tipo de tuiteiro que xinga com constância. O cara xinga mesmo. Tudo é... Seu viado, vá tomar no cu, seu bosta. O cara xinga mesmo. Ele lê uma coisa que ele não gostou, ele xinga. E, gente, eu estou muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque isso acontece comigo também. Eu, por ser uma pessoa que emite opinião e por estar dando a cara a tapa aqui, as pessoas dão uma certa importância para o que eu falo. Inclusive, eles me xingam muitas vezes. Eu posso dizer até vocês. Que pode ter algum desses aqui assistindo agora. Que o cara quer que eu fale alguma coisa. Fala de tal coisa. Eu vou lá e falo, não é o que ele queria. Ele vai lá, seu filho da puta, não é nada disso. Ele fica frustrado que eu não estou engrossando o couro dele. O que ele quer que eu fale. Aí ele me xinga porque eu não estou falando o que ele quer que eu fale. Então os caras querem que a gente que dá opinião, as pessoas muitas vezes querem que a gente fale o que eles querem ouvir, não o que a gente pensa. E se a gente não pensa igual o cara fica frustrado, fica puto e xinga. Então esse boçal, esse torcedor do Flamengo é um exemplo típico. E o Maurão é um cara, vamos lá, cada um tem um jeito. Cada pessoa tem um jeito único, tem uma forma única de lidar com o mundo. Eu sou de um jeito, o Maurão é de outro, você que está em casa é de outro. Então estamos aqui mais de 250 pessoas assistindo, então a gente tem 250 e tantos jeitos diferentes de lidar com opiniões, com pessoas, com a dinâmica da internet, etc. Existe um recurso no Twitter chamado block. O que é o block? O block é assim, eu não quero ver essa pessoa na minha timeline. Se esse cara falar comigo, eu não quero ver. E eu não quero que ele me veja também. Eu não quero interagir com esse cara. Então, veja bem. Quem dá o bloco não está impedindo o cara de ver. Quando eu bloqueio você, eu não estou te impedindo de me ver. Porque você pode ir na janela anônima e ver tudo que eu estou falando. Você só não vai poder interagir. Porque você, na janela anônima, você não está logado. Então, não tem nada de antidemocrático, de ditador. Ele está se protegendo. A área é dele, a casa é dele. A timeline é dele, é a casa dele. Então ele fala assim, ó, na minha timeline você não entra. Então não tem democracia na timeline de cada um. A timeline de cada um é uma ditadura do dono da timeline. Assim como no seu quarto, onde você dorme, é a sua ditadura que prevalece. Ou tem democracia. A gente pode votar na cor da fronha do seu travesseiro. Não, né? É você que escolhe. É uma ditadura sua no seu quarto. A timeline de cada um é a mesma coisa. Então cada um tem o direito de determinar quem aparece e quem não aparece na timeline. Estamos combinado? Estamos combinado. Aí o cara vai lá, dá a opinião dele. Aí vem um cara lá e interage de um jeito que ele não gosta. O que ele faz? Ele vai lá e dá bloco. Ele é exagerado? Pode ser exagerado na sua opinião. Ele pode até ser um exagerado na minha opinião, mas a minha opinião e a sua não importam na timeline dele. Ele pode dar bloco em quem ele quiser. E a gente não pode julgar. Você até pode, mas cada um sabe onde ele aperta o calo. Então, às vezes o cara, na hora de discordar, tem várias formas, né, de interagir no Twitter. Então imagina que eu postei uma foto de um céu com algumas nuvens no céu. Então tem lá um pedaço do céu azul e algumas nuvens ali. Aí eu posto ali, hoje o dia está nublado. Aí vai lá um e olha e responde assim, é mesmo, está nublado. Aí o outro vai lá e responde assim, você está louco que está nublado? Só tem 3 ou 4 nuvens ali, você não sabe o que é nublado. Esse cara, eu dou bloco. O cara chegou de forma... Não xingou. Discordou, mas discordou de forma agressiva. Eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. Eu dou bloco. Maurão também dá bloco. Tem gente que fala assim, tá nublado, mas tá com cara que vai abrir. Eu não vou dar bloco num cara desse. O Maurão é capaz que dê. Porque o Maurão é um cara que... Ele tem um sarrafo um pouco mais alto. Né? Você não pode discordar de nada. Você não pode ter um mas, você não pode ter uma conjunção adversativa que ele já não gosta muito. Então, percebem a diferença? Aí tem outro que vai chegar e falar assim, vai tomar no cu, não tá nublado, tem azul no céu. Lógico que eu vou dar bloco nesse cara. Eu dou bloco. Eu dou bloco pra caramba. Eu tenho que me proteger. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é ruim a pressão de você estar exposto e de vir babaca, vir falar besteira pra você. Ou então o cara chega e fala assim, nublado? E põe 200 interrogações assim. Aí ele argumenta por que ele acha que não tá nublado. Eu já dou bloco na hora. Quando o cara já chega perguntando, nublado? Tipo, eu falei e ele põe uma pergunta no que eu afirmei. Como quem diz, como você é idiota. Eu até reconheço que é um pouco de birra minha nisso. Eu sou humano, gente. Eu tenho o meu jeito. O Maurão tem o jeito dele. Então, eu estou falando até agora do direito do Mauro de bloquear. E que muita gente não entende. E que muita gente pega no pé dele porque diz que ele é antidemocrático. É antidemocrático o cacete. Não tem democracia no quarto da tua casa. Não tem democracia na timeline. Timeline é de cada um. Não é democrático mesmo. Isso é uma coisa, só que isso contribuiu, essa falta de entendimento das pessoas contribuiu para que ele tivesse uma imagem ruim. Assim como eu também tenho, porque eu dou bloco pra caramba. Então muita gente, eu sei que eu tenho uma certa... Tem muita gente que tem mágoa minha porque eu dei bloco. E não é só no Twitter, aqui, no chat aqui, os estagiários estão instruídos para cortar mesmo. É lá no site. Eu sou bem severo, por quê? Porque eu quero um ambiente... light, eu quero um ambiente mais sossegado, né? Pra eu poder dar umas patadas aqui, mas, né? Pra não virar um circo. É os cuidados que eu tomo. Então cada um tem seu jeito. Então, o Maurão tem o dele. Agora vamos pro assunto. O cara chegou e vai tomar no cu, se eu quero. Depois levantaram que o cara faz isso com todo mundo, né? O cara é um doente. cara é um boçal, torcedor do Flamengo. O que, que o Maurão fez? O que, que o Maurão faria normalmente? Ia lá e daria bloco. Não é isso que ele sempre faz? Vai lá, dá bloco no cara, resolve o problema. Não sei por que diabo que o Maurão... Você vê como ele é um cara... Ele é um cara... Como fala? Rancoroso. É muito raro eu ir no perfil de um cara que me xinga. Eu nem perco tempo. Eu dou bloco. Às vezes eu nem olho quem é. E às vezes eu tô bloqueando um cara que eu conheço, que falou de um jeito meio torto pra mim, até na zoeira. E eu fui lá e dei o bloco no cara. Depois o cara vem, porra, você me bloqueou, caralho. Eu vou lá e tiro. Pô, foi mal. E eu não guardo rancor, sabe? Assim, quando é um negócio que é de momento, assim, eu não guardo rancor. O que eu mantenho a distância é de cara que eu sei que é perseguidor, né? O cara que fica, uma hora eu perco a paciência e dou bloco. Mas normalmente, se o cara chega de boa depois e fala, pô, tira o bloco aí, eu vou lá e tiro. Já tirei dezenas, centenas. O Maurão não, o Maurão parece que é um cara que é muito rancoroso, né? Então ele vai ver o perfil de cada um que xinga ele. Eu não sei se é de todos, né? Acho que até não dá pra fazer de todos. Mas de alguns ele vai fuçar. E no que ele foi fuçar o perfil do cara, o que já mostra que ele é um cara, né, que não absorve bem as coisas, ele falou, ele trabalha na empresa tal, né, multinacional aqui e tal. Eu vou fazer uma denúncia aqui no Twitter pra dar um susto nele. Eu até acho que foi isso que o Maurão quis fazer. Eu acho que se ele soubesse que o cara ia ser demitido, ele não teria feito. Acho. Quero crer nisso. Mas de qualquer forma, o fato de ter incluído a empresa onde o cara trabalha nessa, aí o Maurão perdeu qualquer razão que ele poderia ter. Ele continua sendo vítima. Ele não deixa de ser vítima na história. Mas o agressor continua sendo agressor. Só que o Maurão, ele passa a ser a vítima escrota. O Maurão foi um escroto. Sabe, cara, escroto. Foi o que o Maurão fez. Foi ao fazer isso. Porque assim, minha opinião, você tem dois jeitos de resolver esse tipo de coisa. A primeira é, vai lá e dá bloco, acabou. É relação virtual, cara. Acabou. Esse é o primeiro e o único jeito, né, de resolver. O segundo jeito é ir na justiça. O cara te encheu o saco demais. O cara, pô, passou dos limites. O cara... Vai na justiça e processa o cara. Mas a justiça não faz nada. A justiça não sei o quê. Bom, você tem que jogar conforme as regras. Você tem as regras do jogo. Você cumpre as regras do jogo. Você colocar a empresa do cara e falar assim, o teu funcionário tá fazendo isso, demite ele. Isso é de uma cuzice. Isso é coisa de cuzão. Sabe? Não é coisa de homem, não. Então, eu fiquei muito revoltado. Não por empatia com o agressor. Não por empatia com o cara. O cara continua sendo um babaca, um boçal. Mas a forma como o Mauro quis resolver diz muito sobre ele. Não conheço o cara pessoalmente. Eu não conheço mesmo, mas, pô, tô vendo as atitudes, né? Então, assim, minha posição é essa. Eu não tô tomando partido do agressor. Eu tô condenando a atitude do Mauro. Ele tinha que fazer prevalecer a condição dele de vítima dentro das regras do jogo. Que é ou dar simplesmente o bloco e seguir a vida. Mas esse tipo de comportamento tem que ser coibido. O cara, então processa. Esse é o jeito certo. Isso é o que está na lei. Processa. Aí o cara vai pagar pelo que ele fez. Ao expor ele à empresa que dá o trabalho para ele, você puniu a família do cara. Você tira o sustento do cara. Uma coisa é ele ser punido, provavelmente ele tem que pagar uma multa, paga a multa e acabou. Agora você tira a fonte de renda dele, Você não sabe quanto tempo ele vai levar para conseguir outro emprego. Do jeito que tá o país hoje, você acha que você mora no Canadá, Maurão? Você acha que você mora nos Estados Unidos? Você acha que você mora no, na Inglaterra, que tá, todo mundo tem emprego lá, sai de um, vai para outro, tá tudo bem? A taxa de desemprego é recorde, meu. Olha como tá a economia desse país. Como é que você faz isso com uma família, cara? Então não. Errado você, seu Maurão. Errado você e errado toda a sua classe de jornalistas que está te apoiando corporativistamente, se existe essa palavra. De forma corporativa, tem um monte de jornalista te apoiando. Por quê? Porque são vítimas de xingamento, como eu sou. E aí fala, tem que fazer isso mesmo. Não, não tem que fazer isso mesmo, não. Tem que processar. Ou você bloqueia e tira o cara da tua vida, ou você processa. Mas você não pode tirar o sustento de uma família, cara. Você não pode fazer isso. Ah, mas não fui eu que fiz, eu só... Não, você induziu a empresa a fazer isso. O cara podia estar na marca do pênalti. Provavelmente ele poderia até ser mandado embora daqui 2, 3 semanas, daqui 1 mês. Ou não, ninguém sabe. Porque o cara é um escroto, o cara é um babaca. Repito, o cara é um boçal. E se ele fosse um funcionário exemplar, não ia acontecer nada. Mas como ele já é um boçal, ele poderia estar na marca do pênalti. Não interessa, foi você que chutou o pênalti. Então você tirou o sustento de uma família, cara. E isso daí tá muito errado. Muito, muito errado. E eu nunca vou concordar com isso. Então, a lição que fica de tudo isso é... Você que tá aí na internet, que tá convivendo com opiniões e etc. Não faça que nem esse boçal. Não seja mais um boçal de internet. Porque você pode encontrar um maurão pela frente e pode se fuder com isso. Tá? Fica aqui o recado. E agora vamos em frente. Vou tirar o Maurão daqui. Vamos ver vocês. Vocês é o que importa aqui. Vamos lá. Eduardo Paim está revoltado com o corporativismo de alguns jornalistas. Eu também. Deviam colocar todos num palco suspenso para serem julgados pela sociedade. O Murilo está falando que a Ana Paula do vôlei foi lá, processou, ganhou 10 conto e doou o dinheiro. É isso aí, processa. Quer fazer doer no bolso? Faz, mas processa. Aí a justiça determina e se ele não corta, você vai fazer o cara rebolar, o cara vai ter que fazer um empréstimo, né? Ele vai ter que, né, aprender a lição, mas você não tira o sustento do cara. Tirar o sustento é demais. Tirar o sustento dele da família é demais, cara. Muito bem. Tem aqui algumas opiniões a favor, algumas opiniões contra. Mas ninguém tá fazendo pergunta, né? Tá todo mundo opinando. Tô tentando achar uma pergunta aqui. Nossa, tem gente que acha o Maurão espetacular. Tá vendo como são opções, opiniões? Opiniões, cara. O Juarez tá perguntando se eu sou bloqueado pelo Maurão. Claro que eu sou. Óbvio que eu sou. Como eu disse, o sarrafo dele é muito grande. Eu nunca xinguei ele. Mas numa dessas discordâncias aí, ele me bloqueou. E tudo bem. Não é isso que me faz ficar puto com ele. O que me faz ficar puto com o Maurão, sabe o que é, gente? É que ele é clubista, ele é parcial, tá? Ele é absolutamente... É como eu sou com o Palmeiras, ele é com o Flamengo. Só que ele é jornalista, ele tem a obrigação de ser neutro. Eu não. Eu tá tudo verde aqui, gente. Tá escrito. Verdazo. Se ele trabalhasse no Mengazo, beleza, tudo certo. Mas ele trabalha numa empresa que recebe uma concessão pública para praticar jornalismo. E jornalismo pressupõe imparcialidade. Eu não faço jornalismo. Eu faço uma cobertura parcial. Então não dá para chamar o que eu faço de jornalismo. Eu sou declaradamente parcial. Então eu não estou enganando ninguém. Ele é um cara flamengocêntrico. Conhece a teoria flamengocêntrica do universo? Então, o universo gira em torno do Flamengo, para ele. Então, tudo que acontece é relacionado ao Flamengo, é comparado ao que acontece no Flamengo, tudo. E não pode. Ou ele trabalha no Mengazo, ou ele faz como todo jornalista faz, mas não. Ele é Flamengo declarado e puxa pro Flamengo de um jeito absurdo. Então, essa é a minha crítica a ele. Essa é a minha crítica ao Mauro César. Não é porque ele bloqueia, não é porque ele é mal-humorado, é o jeito dele, que eu não gosto, mas... Aliás, nem acho tão ruim, não. Porque eu... rabugento eu também sou, né? Fazer assim, eu também faço toda hora. O que você achou da saída do Veiga do time? Já falei. Você chegou atrasado, Stefano. Outro dia vi ele no supermercado Zafari, ali do lado do Palmeiras. Esse Zafari, gente, ali do Shopping Bourbon, acho que tem mais jogador do que o Villa Country. É muito fácil deixar jogador lá, jornalista. Eu já encontrei vários jornalistas, porque vários moram ali naquela região, de Perdizes, né? Da Pompeia. É muito jornalista que mora ali. Porque é perto do Pacaembu, perto do Allianz Parque, então é conveniente para eles também. No caso de quem trabalha na SPN, todos moram por ali, porque a SPN é lá no Sumarezinho, né? Lá em cima. Então, é muito conveniente morar naquela região, e o Zafari é um supermercado assim, o maior da região, né? É muito bom o supermercado também, o shopping, é fácil de estacionar e tudo mais. Então é muito fácil. E jogador, cara, assim, jogador do Palmeiras, vários moram ali na Rua Palestra, né? Naquele flat que tem. É quase na frente, entre o shopping e o Palmeiras, do outro lado tem um flat ali. E o Palmeiras paga para vários jogadores, né, morarem lá, os solteiros principalmente. Então é muito fácil achar jogador solteiro fazendo compra ali no Zafari. E tem vários apartamentos do Palmeiras, que o Palmeiras cede para os jogadores, os mais importantes, os que têm contratos maiores, que também é naquela região. Pedro Forte pergunta se eu conheço o garoto do Vitória que o Palmeiras trouxe. Ah, eu lembro da jogada que ele fez no Allianz Parque, naquele último jogo. Ele fez um golaço no Palmeiras. Mostrou habilidade, mostrou... Mas é um jogo, né? Difícil. O Plínio fala que dentre as 8 classificadas teremos surpresas. Ah, é muito fácil falar isso, né? Teremos surpresas. Aí se acontece, você fala assim, eu falei que teremos surpresas. Aí se não acontece, você fala, não teve nenhuma surpresa. O que você está falando é... Cris fala, eu acho que amanhã vai fazer sol. Se fizer sol, você acertou. Se não fizer sol, você fala, pô, então, passou uma nuvem. Você não está se comprometendo muito com essa aí não, cara. O Giuseppe pergunta, que medidas o Palmeiras deveria tomar contra Mauro Césares da vida? Ah, cara, nenhuma. Nenhuma. Quando o cara tá emitindo a opinião dele, o Palmeiras tem que respeitar. Eu nunca vi o Mauro César inventando, mentindo. Eu já vi ele distorcendo, mas... Sempre o ônus da distorção é em cima da opinião dele. Então o que acontece assim, é a perda de credibilidade dele. Ele mesmo causa essa perda de credibilidade. Mas ele não lesa o Palmeiras. Ele não causa nenhum dano ao Palmeiras. A não ser pela opinião dele, né? A opinião cabe ao espectador aceitar ou não. Então, Se o espectador aceita, é escolha do espectador. Então o Palmeiras não tem como punir o Mauro por isso. Então assim, o que eu acho que o Palmeiras poderia tomar algumas atitudes é contra esses programas que fazem sátiras mentirosas. Então quando, por exemplo, o Neto inventa que o Filipão brigou com o Matos, Isso eu acho que tem que tomar uma atitude. E coloca ali na... Né? Assim como tem um negócio correndo aqui embaixo, ele coloca ali embaixo. Felipão brigou com o Matos. Qual será a causa? E não teve briga nenhuma. Então, esse tipo de atitude, eu acho que cabe alguma represália do Palmeiras. É, aquele programa da Fox, teve uma vez que eles estavam criticando o departamento médico do Palmeiras. Aí foi lá um dos caras, deitou no chão com uma florzinha na barriga, assim, sabe, tipo, fingindo de morto. Então, humilhação pro departamento médico do Palmeiras, né? Você coloca em xeque a competência profissional do médico, sabe? Então, extremamente desrespeitoso. Então, acho que esse tipo de coisa o Palmeiras tem que tomar atitude. Mas não quando o cara tá dando opinião. Opinião é opinião, cara. Quando o cara dá opinião estapafúrdia, ele tá colocando em jogo a credibilidade dele, né? Ele tá jogando com a sua própria credibilidade. E aí cabe a nós que estamos assistindo. Não mais a mim, porque eu não assisto mais. Eu já tomei minha decisão. Eu não assisto mais essas porcarias. Não só não assisto, como eu vou fazer uma alternativa. Eu criei um canal e vou fazer uma alternativa. Eu só não consigo fazer programas o dia inteiro, porque eu ainda tenho que trabalhar. Mas o dia que eu tiver 1000 padrinhos, aí vocês vão ver conteúdo o dia inteiro do Palmeiras que eu vou fazer. Só que para isso eu preciso de 1000 padrinhos. Né? Então para isso que tem esse negócio correndo aqui embaixo. Né? Seja padrinho do Verdazo. Me ajudem a chegar no 1000, para poder, sabe, bater de frente com esses caras. Por enquanto eu consigo oferecer uma alternativa em horários alternativos, poucas horas por semana, não o que eu gostaria, mas eu vou chegar lá. E a minha meta é 1000 padrinhos. Me façam chegar no 1000, né? Somem-se aos já quase 500, estamos quase na metade. Então já tem 400 e quase 470 já, que estão, sabe, estão no projeto, acreditam no projeto, convivem com a gente no dia a dia e estão junto, né? Então você que está aí que não é padrinho ainda, está na hora de você se juntar a nós. Vamos engrossar isso daí, vamos chegar no 1000, porque daí eu bato de frente com esses caras. O Vitor fala assim, suas férias do trabalho, você poderia fazer a cobertura em loco na academia como planeja? Pô, quando eu chegar nas minhas férias, eu preciso de férias, velho. Eu preciso descansar, não sou de ferro. Pô, me ajuda. Você quer que eu... Você quer... Ou me beija antes, né? Quer me fuder, me beija antes. Tem gente falando do Chico Lang aqui. O Chico Lang, ele é claramente caricato, né? E ele não esconde que é corintiano e ele fala, sou corintiano. Então quando ele fala assim, quanto vai ser o jogo? Ele fala assim, 7-0 pro Corinthians. Mas ele fala num tom humorístico. Eu não gosto. Mas é diferente do humor... Thiago Leifert, né, que infestou a... O Chico Lang é jornalista caricato raiz. Existe uma fórmula muito antiga de mesa redonda no Brasil, em que você tem o âncora, você tem o cara que manja de bola, o cara que, né, o cara que manja. Você tem o folclórico e você tem o resmungão. Essa é uma fórmula muito antiga, praticada nas mesas redondas desde lá da década de 70, que é quando eu comecei a ver isso. Sempre teve isso. Então o Chico Lang é o folclórico, é o caricato. Não prejudica a seriedade do programa. Quer dizer, o humor ele não é a tônica do programa. O humor ele serve como... alívios cômicos, como existe num filme, quando você está vendo um filme tenso ali, sempre tem um alívio cômico, um personagem que dá quebrada naquela tensão o tempo todo. Então, isso foi adaptado para as mesas redondas. E tem o cara que só critica. Então, quando a editoria quer criticar alguma coisa, põe na boca daquele chato, daquele cara que é o bravo, aquele cara que é o... né? E isso não é só na mesa redonda, não. Se você... quem lembra do show de calouros do Silvio Santos? Né? Pega o time dos jurados ali. É a mesma coisa. Você tem lá o engraçadinho, você tem o mal-humorado, o cara que só dá zero, você tem a simpática, você tem... É show business, gente. É tudo pensado, não é à toa, não é aleatório. Então a fórmula das mesas redondas sempre foi essa. O problema é que hoje parece que deu uma desequilibrada, né, nessa harmonia. E é tudo palhaçada. Então é isso, eu não concordo de jeito nenhum. Mas enfim. Nem sei porque eu comecei a falar isso. Ah, por causa do Chico Lang, né? O Bion tá lembrando que... aliás, o Bion é o Fábio, né? Fábio Batista. Tá acontecendo uma situação ali que eu preciso conversar com você. Eu tô tentando te mandar e-mail. Não sei se tá caindo na sua caixa de anti-spam. Dá uma olhadinha. E se não tiver nada, me manda um e-mail pelo formulário do site, que daí a gente troca uma ideia. Preciso falar com você. Ah, é isso, né? Dá para fazer uma lista quilométrica de jornalistas patifes, disse o Pedro Forte. A solução é virem padrinhos. Pois é, né? Então é isso, rapaziada. Só para fechar aqui, o Doni Dias está perguntando assim: como o Filipão vem fazendo ultimamente, ele tem feito muitos treinos fechados, permitindo somente alguns minutos para aquecimento. Pode atrapalhar sua intenção quando estiver full time na academia? Então, eu vou estar limitado ao que qualquer jornalista pode fazer. Então a diferença é o quê? Quando você tem acesso à academia de futebol, você não está só cobrindo a movimentação dos jogadores. A partir do momento que você está lá dentro, você trava contato com os próprios jogadores, com os agentes dos atletas, com os empresários dos atletas, com diretores, com tudo que cerca o Palmeiras. Então você ter esse contato direto é o que vai fazer a gente ter as informações. Porque o que interessa são as informações sobre tudo que envolve o Palmeiras, não só sobre parte de treinamento. Ah, como foi o treino? Se a imprensa não sabe, eu também não vou saber. E se isso acontece é porque tem um motivo. O Filipão não quer dar munição para os adversários. Eu que vou fazer isso? Eu que vou quebrar isso daí? Lógico que não. Se o Filipão falou que não quer, falou, tá falado. Como foi o treino? Não sabemos. Agora, o que vocês sabem? A gente sabe que a gente conversou com um, conversou com outro, conversou com outro. Ah, mas aquilo lá que você apurou vai expor o Palmeiras? Vai queimar o Palmeiras? Vai fazer com que o adversário leve vantagem sobre o Palmeiras? Eu não falo. Eu não sou burro. Pô, essa informação aqui é boa. É super legal. Vai me dar uma puta audiência. Se eu sou jornalista, eu publico. Mas eu não sou jornalista. Eu sou um palmeirense que está ali cobrindo o Palmeiras para a torcida do Palmeiras. Fazendo um trabalho sério. Eu não vou dar essa informação. O jornalista que dê. Informação que vai foder com o Palmeiras, não darei. Não serei eu o cara que vai enfraquecer o Palmeiras em troca de, ah, puta sacada, puta jornalista, puta furo. Não me interessa isso. Me interessa dar informação em primeira mão? Sim, desde que não prejudique o Palmeiras. Se a consequência dessa informação for prejudicar o Palmeiras, não vai ser por mim que vocês vão saber. Ah, mas vai chegar outro e vai mais cedo ou mais tarde vai dar essa informação. Beleza, essas horas... entre o que eu sabia e o que o cara descobriu, pode servir para alguma coisa, para o Palmeiras consertar, inclusive, a situação. Então, não vai ser por mim, garanto. Vocês vão saber por mim, em primeira mão, informações legais. O que eu puder, o que eu conseguir puxar antes dos outros, eu vou puxar, porque lá é uma briga, né? Quem puxa a informação antes, quem publica antes, isso faz parte. As que eu conseguir antes que os outros, só vai sair se for positiva. Se for prejudicar o Palmeiras, pode esquecer. Não vou dar, não vou falar. Quando você estiver sendo setorista, as informações exclusivas estarão restritas aos padrinhos? Restritas não, mas eles vão saber antes. Primeiro, para quem prestigia o trabalho, né? Primeiro, para quem sustenta o trabalho. É que nem assinante de TV a cabo, é. Você paga para ter o serviço. Eu não vou chegar ao ponto de falar assim, não só vou dar informação para o padrinho. Não, mas o privilégio de saber antes eles vão ter. Isso pode ter certeza. Eu vou retribuir a confiança que esses caras estão tendo em mim. Muito obrigado a todos vocês que já fazem parte dessa comunidade. Para você que ainda não faz, fique à vontade, será muito bem-vindo. Então é isso? Então é isso. Senhores, amanhã, Palmeiras e Novo Horizontino, na verdade, Novo Horizontino e Palmeiras, a partir das 16h45 aqui no nosso canal, narração do Bruno Zaniolo. Felizmente ele estará de volta. E eu estarei nos comentários. E segunda-feira a gente volta com mais um Periscatso, já, né, já pensando no jogo da volta, que é terça-feira. Então é pauleira. Então é, Periscatso sexta, jogo sábado, domingo dou uma descansada, Periscatso segundo e jogo terça. É? E trabalho no escritório todo dia, 8 horas por dia. E tem nego que quer que eu vá trabalhar o dia inteiro nas férias. Não dá, que férias o quê, né? Valeu, rapaziada. Então, aproveitem a sexta-feira, tomem a cerveja de vocês. Aliás, deixa eu acabar a minha aqui, né? Essa, tem mais. Aí sim. Então aproveitem a sexta-feira, tomem a cervejinha de vocês ou o que mais vocês gostam de tomar. Mas não muito, porque amanhã tem jogo. É, amanhã a gente precisa do pensamento positivo de todo mundo para conseguir um bom resultado lá em Novo Horizonte. Deve acontecer, né? O Palmeiras é favorito para amanhã. Aliás, o Palmeiras é favorito para ganhar o campeonato. Desculpa, é favorito. Mas passo a passo. Jogo a jogo, né? Primeiro o Novo Horizontino, depois a gente... Talvez o São Paulo, né? Vou torcer tanto para pegar o São Paulo na semi. Não sei se eles conseguem chegar. A gente também tem que fazer a nossa parte. Para chegar na final forte e aí ver o que, que os juízes vão fazer, né? O que, que o VAR vai fazer, o que, que os juízes vão decidir, se vão deixar a gente ser campeão dessa vez ou não. Tá bom, rapaziada? Então... Encontro marcado para amanhã, 16h45, eu e Bruno Zaniolo, aqui mesmo dos estúdios do Verdade. Não sei se vai ser aqui, vai ser no vírgula, ainda vou descobrir. Tá certo? Muito bem. Muito obrigado pela companhia, até amanhã e saudações ao Alviverdes a todos.